esqueça quem só critica, lembre de quem acredita. Quem trabalha, representa, apresenta, fortifica. Tem coisa que não se explica, outras que nem pergunto. Quem faz não fala, aplica, incentiva, corre junto. Trampo valorizado tem seu preço no mercado. Se vale o quanto pesa, nosso estilo é pesado. Compactado em toneladas de rimas e batidas, de cifras entre linhas, não siga as estrelinhas. Não tente tabelar o que foi feito com amor. Dedicação na criação, inspiração não tem valor. Quanto vale o seu amor? Quanto custa sua amizade? Quem paga pela mentira? Qual é o preço da verdade? Qual sua parte no lucro de quem tá no prejuízo? Quem só faz o que quer? Quem vai fazer o que é preciso? Viver do que acredito, isso motiva meu trampo. Isso me basta por enquanto, eu só não sei até quando. De quanto se precisa, do que é necessário? Quanto vale o seu trampo? Qual é o seu salário? Quanto custa sua arte, o seu tempo de vida? Quanto vale pra você viver pelo que se acredita? De quanto se precisa, do que é necessário? Quanto vale o seu trampo? Qual é o seu salário? Quanto custa sua arte, o seu tempo de vida? Quanto vale pra você viver pelo que se acredita? A gente até pensa um pouco mais antes de dar a resposta. Valorize o artista, o beat, o verso e o freestyle. O custo da obra e a riqueza dos detalhes. Ninguém substituído, quase tudo é descartável. Se a obra traz melhora, seu valor é inestimável. Incalculável como um gesto que faz toda a diferença. Os valores variam, depende do que está à venda. Quanto você quer e a forma de pagamento. Assine os documentos, depois faça um bom proveito. Pague o preço sugerido, desfrute à vontade. Amigos, amigos, dos negócios fazem parte. Arte não é fabricada, rotulada ou tabelada. Não tem validade, custa mais do que se paga. Não depende da safra ou de onde se fabrica. Perturba quem admira, reflete a alma do artista. Nada poderá pagar o que se faz de coração. Pra todas as outras coisas, utilize o seu cartão. De quanto se precisa, do que é necessário. Quanto vale o seu trampo, qual é o seu salário. Quanto custa sua arte, o seu tempo de vida. Quanto vale pra você viver pelo que se acredita. De quanto se precisa, do que é necessário. Quanto vale o seu trampo, qual é o seu salário. Quanto custa sua arte, o seu tempo de vida. Quanto vale